Dona Lourdes e seu Luiz. Eu amo vocês, muito obrigado por estar aqui hoje. Um dia muito importante na minha vida. A primeira vez estão me vendo cantar. Muito obrigado. Vocês criaram um guerreiro. Tamo junto, uai.